salve toda a gurizada da casa de acolhimento, toda a galera presente aí na gravação, aos professores Cuca, Vinícius e toda a galerinha. Vem com nós, a periferia segue. Essa é a trilha, vem com nós irmão, vem junto com a família. É CPI fazendo a luta junto com os amigos. Tamo aqui envolvido junto, ha, é no abrigo, é no acolhimento, fazendo movimento. O White J como sempre mostrando seu talento, com a molecada pivetada da favela, ha, é a bandeira verde e amarela. É a nação hip hop, então nem me viu. Já invadimos, dominamos, estamos em todo o Brasil. Mano Vinícius Cuca, que coisa mais maluca. Aí maluco aqui, é CPI brazuca. Não é bazuca, não é muvuca. Aí maluco vem, ha, aqui nós te cutuca. É a periferia e o som não para. Vem com nós molecada, periferia é a cara. Vem ver, ha, te prepara. Como já falei, periferia é a cara. É todo dia, é correria, os barracos de madeira. No Morro Santa Teresa ou lá na Pedreira, lá na Cruzeiro, lá na Brasil. Toda rapaziada sabe e já ouviu que é o rap pesado. O White J tá na quebrada, ha, como eu já disse, diretamente de Alvorada, de Viamão, fazendo rap pros moleque. Em todas vilas, quebrando tudo, é Porto Alegre. É nós, é CPI, tamo junto, é hip hop. Te liga, meu irmão, rima de soma no estoque. Vem com nós, vem aqui pra ver. É hip hop, a gente mostra o que não passa na TV. Todo dia, toda hora, o rap é de hora. É freestyle, é improviso. Agradeço a Nossa Senhora, agradeço a Jesus, ha, o meu pai que me dá a luz. Ei, periferia é cara. Vem cá, vem ver, vem cá, vem ver. Ei, periferia é cara. Vem cá, vem ver, vem cá, vem ver. Vem com nós. Vem fazer a luta, periferia, mais um dia de disputa. É corre, corre, ha, tem que ocupar o lugar. Aí maluco não, não pague pra vacilar. A esperança está nas crianças. Vem com nós dançar b-boy, ha, essa é a dança. B-boys, b-girls, grafiteiros, DJs e MCs. Estamos todos aqui, unidos em pró do movimento, mostrando o nosso talento aqui na casa de acolhimento. É. Agradecer a oportunidade de estar aqui presente fazendo esse trabalho. Parabenizar todos os educadores das periferias que fazem a luta através de projetos sociais. A Nação Hip Hop Brasil por existir e todo o trabalho que vem sendo desempenhado nas quebradas em busca de resoluções, em busca de resolver os problemas. Sabemos que não somos a solução de tudo, mas estamos fazendo a nossa parte. Faça a sua, você também. Vem com nós, é a periferia na cena. Periferia é para. Vem cá, vem ver, vem cá, vem ver.